aconteceu com aquele velho amor? Será que se perdeu ou se modificou? Mas pelo amor de Deus, me diz o que restou da nossa união. Será que acabou o amor que fez nosso sol despertar pro amor? E a gente não quer mais falar do amor, do brilho que enche o luar de amor. A gente precisa voltar pro nosso sonho continuar. O amor que fez nosso sol despertar, amor, e a gente não quer mais falar, amor, do brilho que enche o luar de amor. A gente precisa voltar pro nosso sonho continuar. Essa saudade de você não é legal, me faz sofrer. E tudo pode acontecer. Não vou deixar de te querer. O amor que fez nosso sol despertar, amor, e a gente não quer mais falar. A gente precisa voltar no nosso sonho contigo. O que aconteceu com aquele velho amor? Será que se perdeu ou se modificou? Mas pelo amor de Deus, me diz o que restou da nossa união. Nosso sol despertar, amor, e a gente não quer mais falar, amor, do brilho que enche o luar. Amor, a gente precisa voltar pro nosso sonho continuar. O amor que fez nosso sol despertar, amor, e a gente não quer mais falar, amor, do brilho que enche o luar. Amor, a gente precisa voltar. Nosso sonho continuar. Essa saudade de você não é legal, me faz sofrer. E tudo pode acontecer. Não vou deixar de te despertar, amor, e a gente não quer mais falar, amor, do brilho que enche o luar. Amor, a gente precisa voltar pro nosso sonho continuar. Amor, que fez nosso sol despertar, amor, e a gente não quer mais falar, amor, do brilho que enche o luar. Amor, a gente precisa voltar pro nosso sonho continuar. Falar do brilho que enche o luar, a gente precisa.